Hey, firma, eu vou andar com fé. Em quatro bases, chega mais. Eu vou com fé, eu vou andar com fé. Então segura. Sobrevivi, saca só, mano, que fita louca. Era tipo duas e alguma coisa. Quatro malucos correndo encapuzados, atirando pra todos os lados. Eu corri, pulei, no canto me joguei. Eu pensei em sacar, mano, não saquei. Afinal, eu iria atirar em quem? Tudo passou e eu saí com fé na moral. Na minha veia e no meu nome tem sangue bom. Não precisei trocar tiro com ninguém. Deus me protegeu, aí valeu, amém. Tudo que quero é andar com fé na moral. A sede de vingança já passou até mais, tchau. Olho pros lados, vejo tudo errado. Várias tretas em todos os bairros. Cidade Tiradentes, Jardim da Vila, Vila Piauí, Vila Joaniza, a quebrada que eu cresci. Muita droga, muita treta, muita fita errada, muita mancada da polícia. O meu caminho, Deus ilumina. Eu vou andar com fé, que a fé não costuma falhar. Podemos evitar o pior. Não pense que andar na paz é impossível. Depende de nós. Eu já falei, insisto, friso. Saia de rolê e vai perceber que muitas coisas também dependem de você. Não esquentar à toa, não arruma treta à toa. Andar na moral numa boa. Droga, treta errada, mano, não dá camisa. Maluco, dê mais valor à sua vida. As minas também tem que se ligar. Se envolver com os manos certos, não com os canalhas. A pivetada chega junto e não vacila. Eu sou o Eric e mando a rima. Ei pai, aí, saca só. Desde já eu estou seguindo seu conselho. Ô moleque na escola veio embaçar. Eu achei melhor deixar pra lá. Afina filho de peixe, peixinho é nenão? É. Então eu tomei seu sangue bom. Sei bem qual que é. Nem sempre dá pra segurar, né? Não é. Então, segure sua onda. Não deixe que nenhum otário venha desarrumar. Insista, persista, persevere e não desista. Seja sangue bom acrescentado na lista. É sabadão, tô na moral, saca só. Dando talento na carripa, curtindo o som. O rap é nacional e é do bom. Nossa cultura prevalece, Deus me deu o dom. As minas passam, algumas até pagam pau. Mas é mulher movida, gasolina. Tô legal, mas olha lá, só uma me fascina. É minha vida, eu vou chegar. Na quebrada, nunca estou sozinho. Sempre ligado nos passos do meu filho. Os meus parceiros, Rodi, Leandro, Marcelo. Tudo responsa quando o assunto é sério. Morro 85, vamos chegar. Rapaziada, firmeza que não deixa brecha. O meu caminho Deus ilumina. Eu vou andar com fé, que a fé não costuma falhar. Não costuma falhar. Vou namorar. Vou namorar. Oh, vou andar com fé. Esse sangue bom, Jay. Puxa! Eita, quase chega.